Jesus do porvir, ele irá enxugar. Sentado com ele na glória, deitado em seu peito e assim, sentindo o calor ardoroso do Espírito bom de amor sem fim. Pois eu quero é Jesus. Saindo, é Jesus te curando. Enquanto cura e renova, Jesus por aqui vai passando. O teu coração vai ardendo, o Espírito ungindo, é Jesus batizando. Pois eu quero é Jesus, Jesus, Jesus, ó, vem me ajudar. Jesus, Jesus, ó, vem sem demora. Estou nesta quase a naufragar. Eu quero é Jesus.